Desejo cantar o pago, como vejo, como sinto. Este quadro que lhes pinto, eu copiei de toda parte. E se é pobre como o arte, valerá pela experiência. E quero que este meu verso, de amor, de fé, de otimismo, seja um grito de civismo, ecoando em cada consciência. Seja um grito de civismo, ecoando em cada consciência. A cavalo no minuano, neste galope ligeiro, quero que seja parceiro carregado de progresso. Para ouvir no teu regresso, que não bates tinta pera. Se viste rindo contente, o nascer da nova gente, soberana e independente, marcando uma nova era. Soberana e independente, marcando uma nova era. E do litoral à serra, que da fronteira às missões, tu tocaste corações como pai velho andarilho. Como mãe que mala o filho de nobre estirpe gentil. E prosaste com o tempo, viste que onde quer que se ande, hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil. Hoje é tempo de Rio Grande, sempre é hora de Brasil. Quanto mais tempo se vive, mais tiramos conclusões. Se somarmos as ações, o trabalho, pensar bem. Se diariamente o amei, de alguém nos calar profundo. Havendo muita paciência, fé, esperança e respeito, veremos que deste jeito, da pátria.